Fala, galera! Tá começando mais um RPG Mania. Meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. Thiago, a gente resolveu viajar no tempo agora. Quanto tempo? Alguns dias no passado, alguns dias no futuro, dependendo de quem tá escutando. Então um beijo pra eles. Um beijo pra quem tá... Pros homens, aquele aperto de mão... Com 45 centímetros 45 de distância. Centímetros. Quem tá ouvindo isso no domingo, não sabe que a gente tá gravando na segunda-feira. Uma coisa inédita. Inédita. Agora a demanda subiu, a gente tá gravando com um volume maior. Um beijo pra quem tá demandando. Um beijo pro meu patrão. Faltei ao trabalho. Hoje... E a gente conta pro pessoal o que a gente foi fazer? É melhor contar, né? Nós fomos em... Ver a praia. Nós fomos ver a praia. Ver a praia. Vimos o sol nascer em todo um ambiente... A praia do Leblon. Um ambiente digno de... De filme. De filme, de uma locação cinematográfica. É, tipo 007. Tipo 007. Como coincidência, Thiago, eu não sei se você já sabia disso. Eu não sei. Eu sabia de quê? Não sei. E às vezes... Aí... Tem uma série de filmes que começou em 1962. E qual seria? É uma série que tem muitos filmes. Muitos filmes? Quantos? Eu vou te dar duas dicas. Pode mandar. A primeira dica é Bond. A segunda é James. James Bond. Lógico. Tá começando o especial RPG Mania 007. Tarararam, tarararam, tarararam. A gente podia colocar a mãe, mas acho que a gente tem que pagar. Tarararam, tarararam. Tanta música, eu não acho que a gente vai ter que pagar de verdade. O pessoal do Universo é meio chato com as musiquinhas dele. Um beijo pra eles. Um beijo. Deixa a gente usar a música de abertura, porque a gente tá dando propaganda pra vocês. É isso aí. Vamos falar da série de filmes que vai chegar o 25º filme? 25º, que se chama Spectre. Por enquanto, né? Tá confirmado. Tá, assim, não tá muito certo. Tá fazendo as filmagens. Vazou o script, sabia? Ih. Nesse hack da Sony. Ah, então... E eles estão mudando o script conforme eles estão gravando. Então, eu não tenho grandes expectativas no filme. Tudo pode acontecer, então, nesse filme? Tudo pode acontecer. Assim como nas nossas vidas. Tudo pode acontecer. Lógico. Thiago, quais são os principais elementos de um filme do James Bond que a gente vai discutir nesse programa hoje? Ah, o super vilão. Que tem que ter, né? É, a característica clássica do 007. Pro 007 ser bom, tem que ter um bom vilão. Tem que ter um bom vilão. Alguém que tá tentando dominar o mundo, alguém que tá tentando matar, exterminar toda a face da Terra. Eu cito um. Posso citar um agora? Pode citar. Qual é o seu super vilão favorito? Goldfinger. Goldfinger. Muito bom. O Dedo de Ouro. O Dedo de Ouro. Cara, eu gosto muito do Zal. Aquele cara que não dormia no... O Novo Dia para Morrer. Também é muito bom. Tem também O Dente do Barão. É, o Joss, né? Ele matou os... Não vamos falar ainda. É, vamos... Porque a gente tá com a sinopse de todos os filmes aqui. Nós assistimos todos os filmes ontem pra preparar pra esse podcast. Foi uma mega maratona. Foi uma maratona demais. Eu não sei como a gente conseguiu colocar 25 filmes de 2 horas em um dia, mas a gente conseguiu. Não sei, mas a gente fez aquela pausa. Fizemos aquela pausa à noite. Tem sempre uma pausa. Pra ver o Super Bowl. É verdade. Falar nisso, parabéns, New England Patriots. Palmas para o New England Patriots. Um abraço pro Tom, e o Brady. E pra esposa dele, lindíssima. Principalmente pra ela, tudo bem. Não, o Tom Brady é brabo, tá? É. Deixa ele ficar sabendo disso, não. Um abraço pra eles, parabéns. Eu não vi o jogo, porque eu tava fazendo outras coisas. Tava vendo o filme de James Bond. Tava vendo o filme do James Bond. Eu dei uma parada pra E como é que foi o jogo? Foi bem... Foi espetacular, várias viradas, emoção até o fim. Tá? Foi muito bom. Sensacional. Do jeito que o Super Bowl tem que ser. É isso aí. Muita gente não gosta do futebol americano, que é o futebol de verdade, sabia? Não, mas eu gosto do futebol americano. Eu adoro também. Eu sou um grande fã do Green Bay Packers. Green Bay. Grande cidade de Green Bay. Melhor cidade. É. Cabeças de queijo. É isso aí. Um verdadeiro abraço pra eles. Enfim, voltando ao 00. Voltando ao 007, a gente tá se desviando muito do assunto. Vamos lá. Vamos lá. Outro tópico aqui que vai ser as Bond Girls. Bond Girls. O que Olha, seria do 007 sem as Bondgirls? De cabeça, Eva Green. Eva Green, não. Pausa. Pausa, Eva Green. Eva Green. Ah. Eva Green. Halle Berry. Eva Green. Eva Green. Quem mais? Eva Green. Eva Green também. Teve Eva Green também. Eva Green. Por que a gente tá falando da Eva Green? Porque a Eva Green, além de ser a Dama Fatal em outro filme, mas isso aí é pra outro dia, ela é Eva Green. Eu acho ela... sensacional. Eu sou completamente apaixonado pela Eva Green. É a Bond Girl mais sensual, sem ser sensual, da história. É, porque ela não apareceu muito, assim. Não, ela no início... Ela tava enigmática ali no Cassino Royale. É, no início ela é o quê? É o... bancária. É, ela toda... Toda a sensualidade de uma bancária. Então, de repente, uau! Quando ela aparece com aquele vestido roxo. Sim, aquela entrada triunfante. Triunfal. Digna de uma Bond Girl. Coisa linda. As Bond Girls são conhecidas por serem mulheres muito sexys. Sim. Mulheres muito bonitas e que fazem aquela personalidade femme fatale, né? Lógico. É aquela mulher que pode te matar de várias formas. Sei, né? É. Faz sentido, não pode? Faz. Eu sinto uma delas, sem ser a Eva Green. Qual? Entendeu? E sem ser a Hannah Bell. Diga lá. Ursula Andress. Ursula, a clássica, né? A primeira. A pioneira. A primeira das primeiras, aquela cena clássica. Não, aí a gente tem que enfatizar isso. Por quê? Ela é tão enigmática. Além dela ser a primeira... A primeira e a segunda. A segunda também. Exato. Diga ela lá. Imortalizou a maior cena de todos os filmes de James Bond. É verdade. Tem gente que não conhece James Bond, mas conhece a cena da Ursula Andress saindo da praia. Com aquela água toda pelo corpo, toda sensual. E de biquíni, um grande avanço para a época. A gente tá falando de 1962 aqui. Entendeu? Então, outros tempos. Entendeu? Aquele biquíni que era minúsculo pra época, ela tava muito sensual. Muito linda. Muito sensual. Sensacional mesmo. Em termos de Bond Girl, quem mais teve um grande desempenho? Eu tô tentando abrir uma lista de Bond Girls aqui no meu 3G, pra gente poder comentar. A tentativa, não, né? Mas, nem sempre a gente obtém sucesso. Mas, enfim. A Halle Berry eu acho que foi bem, apesar do filme ter alguns problemas. Sabe qual é o problema da Halle Berry? Qual? Ela tá estigmatizada com aquele cabelo curto dela. Você já viu ela em Gótica? Não. É aquele filme da prisão que tem a trilha sonora do Limp Bizkit. Trilha sonora, vai! Sensacional o tema do Limp Bizkit, que foi regravado do The Who. Lembrei. Quem mais? Olga Korolenko. Quem não lembra dela? Ela foi uma das últimas em Quantum of Solace. Quantum of Solace, sim. Isso. Em Skyfall nós não tivemos Bond Girl, tivemos? Tivemos Bond Girl. Tem que lembrar o nome dela. Mas... Alguém se preparou tanto, viu tantos filmes e não sabe que em Skyfall tivemos Bond Girl. Tivemos. Não foi a Adele não, né? Não foi a Adele. Que a Adele não tem material pra ser Bond Girl, falei. Mas infelizmente, não tem. Ela cantou, né? Cantou. Falando em cantar, enquanto a gente vai buscando a lista de... Bond Girls. De Bond Girls, eu tenho aqui na minha cola... Acabei acertando o microfone, mas eu tenho aqui na minha cola... Uma grande lista de artistas que já tiveram o prazer de fazer filmes... Fazer filmes, não. Fazer trilhas sonoras para os filmes do James Bond. Mas, um adendo aqui, antes... Antes disso, eu encontrei o nome dela. Da Bond Girl do Skyfall? Naomi Harris. Olha... Pera. Não conheço. É aquela moreninha. Lembra daquela moreninha? Ah, sim. Que atira sim, nele? Sim, é verdade. Ela é mais uma agente do que uma Bond Girl, né? Se a gente for parar pra pensar. Sim, ela não é tão fatal. Nesse filme Skyfall, talvez seja o primeiro, assim, que ela não seja tão estigmatizada assim, Bond Girl. Sim, sim. Era um papel que eu via pra Halle Berry, estranhamente, sabia? Eu não via tanto. Dela que atira e tudo, James Bond meio que morre. Não, parece que ela era bem badass, né? Porque ela fez a Tempestade antes disso. Sim, sim. E fez também aquela moça naquele filme A Senha, Swordfish. Lembra? Sim, sim. Excelente filme. O ônibus pendurado com o helicóptero. Aquela cena eu jamais esquecerei. Olha só, ela é excelente. Agora eu tô vendo aqui o desempenho dela na atuação. Agora eu tô lembrando, né? Naomi Harris. Você lembra ontem, né? Eu lembro ontem. Eu vi 50 horas de filmes em 2 horas, em 12 horas. Quem pode, pode. Quem não pode? Falando em quem pode, pode. Vou citar alguns artistas aqui e você me diz o que você acha. Você conhece um carinha chamado Tom Jones? Quem é Tom Jones? Tom Jones é o cara que canta essa música. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me. Fez trilha pra James Bond também. Ah, lembrei. É esse cara. Como poderia deixar de esquecer? Tomzinho. Eu lembro de um bem marcante, Madonna. Madonna fez pro Die Another Day, né? Muito bom. Adoro aquela música. Talvez a única. E eu adoro aquele clipe. Talvez a única música da Madonna que eu goste. Some part of I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body. Não é a única música da Madonna que eu gosto, mas é uma das. É verdade. Eu gosto muito das músicas dela. Também. Também, né? Nós tivemos Nancy Sinatra, Paul McCartney, Duran Duran, que é... Eu amo de paixão essa banda. Duran Duran. Duran. Quem era? Tina Turner. Quem? Como não poderia deixar? Chris Cornell. Que é muito bom, do Casino Royale. Casino Royale. Jack White e Alicia Keys. Que foi no... Quanto aos Salas. Quanto aos Salas. Garbage, que é uma banda que eu adoro. Shirley Manson, minha grande amiga, um abraço. Abraço, beijo pra ela. Beijinho, Shirley. Quem não conhece, Garbage tem um documentário excelente no YouTube sobre eles, história da banda. Só que a gente acabou deixando passar o talvez o meu nome favorito em toda série de filmes de James Bond. No filme Goldfinger, né? Grande. Nós temos... Uma senhorita chamada Pussy Galore. Quem não lembra da Pussy? Pussy Galore, cara. Pussy. Como é que eles não, colocaram? Não, é fatícia esse nome. Pussy. Pussy. É isso aí. Pussy Galore. O sotaque, né? Pussy. Se a gente for colocar o Sean Connery falando... É Pussy. Pussy Galore. Como é que eles colocam um nome desses em uma personagem? Eu imagino o pessoal no cinema. Qual é o seu nome? Não é Pussy, Pussy Galore. Pô, é icônico, né? Ah, eu gosto daquela personagem, a Pussy, a Pussy, a Pussy. Quem não gosta de uma de Pussy? Burra, Pussy, uma tradicional Pussy, não é não? E você, espertinho, que tá procurando no Google Tradutor essa palavra, passa adiante, não? Passa adiante, acesse www.turmadamonica.com.br. O melhor site, ou My Little Pony. My Little Pony, que é um site de atividades aí para as crianças. Sim. Coloque mas seu... o filiano. Espero que não. Então tá. Espero que não. Espero que não. Olha lá, hein. Tem gente que curte. Tem gente que curte, é. Tem gente que desgosta, mas acredita, não sei. Ah, sei lá, né. O povo é assim mesmo. Tiago, eu tava com vontade de tomar um drink. Qual seria esse drink? Eu queria... Um clássico? Um clássico de James Bond, que é o Vodka Martini. Batido e não mexido. Batido e não mexido. É. Sabia que tem diferença mesmo? Tem? Tem. O batido, ele fica com uma tonalidade mais turva, né? E o mexido, ele fica transparente. Palmas. Eu não bebo, mas... Ah, ele não bebe, né? Depois dessa aula de Martini batido e não mexido, vocês vão acreditar que ele não bebe? É muito James Bond. Ah, tá. Eu vejo muito James Bond. Tá. Então, e aquele absinto de ontem? Eu não tomo absinto, eu não posso tomar absinto. Vendo os filmes. Por isso que você conseguiu fazer a proeza de 50 horas dividida em... 24. É estranho, eu não bebo, não. Ah, não, eu não bebo. Consumo drogas recreacionais que são saudáveis para o corpo. Aí, absinto, né? Não, absinto é a fada verde. Cara, uma coisa também que eu gosto bastante são as sequências de abertura chamando a atenção, é claro, pra sequência da Madonna, né? No ah, icônica. Day, que é todo digital, são... High-tech. Aberturas excepcionais. O do Chris Cornell também é muito bom, que é mistura voltado, as cartas. É isso aí. Entendeu? Pra você, agora, Thiago, qual é a melhor abertura do James Bond? Você já viu bastante coisa. Eu gosto muito da abertura do Quantum of Solace. Quantum of Solace, que tem o Jack White, Jack White e a Alicia Keys. Alicia Keys, que é na areia. Você parece que é as dunas. Meio... É muito bom. Meio místico, é, né? É, uma visão muito diferente. Fora as menções honrosas, pra mim, que é o Chris Cornell. Sim. Que eu acho a abertura muito boa, que é um... Que é o primeiro filme do Daniel Craig. Depois a gente vai enfatizar um pouco esse assunto, mas... Enfatizaremos. Mas é um filme, como é o primeiro da série dele, eu acho que é muito importante. E ficou bom, cara, que era a sequência de abertura dele, ficou sensacional. Eu achei legal o tirozinho na carta, né? Todo, isso. Tudo flutuando, ele sangrando a carta de baralho. Ah, fora também a outra menção honrosa pra Madonna. Quem não vai dar menção honrosa pra Madonna, mas tudo bem. Eu. Só não, pra ser do contra. Ai, meu Deus, eu sou o Juan. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que o 007 ele gosta muito do nome Pussy, né? Nós temos Pussy Galore, temos contra Octopussy. Olha! É! Octopussy. Octopussy. E escrito da maneira correta, o Pussy. P-U-S-S-Y. O poder do P-U-S-S-Y. Lana Del Rey sabe disso. Sabia que ela fala em uma música dela? Que a minha pussy tem gosto de Pepsi Cola. My pussy tastes like Pepsi Cola. Meu Deus, hein? Essa... Lana Del Rey. Lana Del Rey. Meu pai do céu. O que é isso, menino? A nossa garota do Google vai dar uma sonora hoje? Pode ser, pode ser. Mulher do Google? Vai. Mulher do Google. Vai! Tudo bom, NPCs? Estou fazendo um ensaio aqui no Caribe, tomando um absinto básico e curtindo a doidada, esse especial do James Bond que vocês estão fazendo. Só queria lembrar ao pessoal para acessar o www.rpgmania.com.br. Como sempre, é nós, manos. Olha como ela tá usada. Hoje ela tá demais. Com... Meu pai do céu, hein? Que a gente tá pagando essa mulher? Não sei, né? Mas ela quer receber alguma coisa. Ela... Galerinha, não escutem o que nosso amigo Thiago tá falando. Vamos para www.clickjogos.com. Ou Freevee também, muito bom. Freevee tem nome de site estranho, eu não consigo entrar. Continuando aqui o nosso especial, totalmente excelente. Excelente. Parodiando o Paulo Bonfá. É verdade. Vamos aos atores. Excelente! Como falaria o Sr. Burns do Simpson. Começar com ele, o pai. O principal? O primeiro. Primeirão. O melhor. Não é o melhor, mas vamos lá. Na minha opinião, sim. Você prefere esse cara? O Sir. Sir, sim. Thomas Sean Connery. Ok. Ele é Sean Connery. Ele é escocês. Sabemos. É, foi o primeiro a fazer o James Bond. Hoje ele vive com a mulher nas Bahamas. Só isso, ó. Só tem uma casinha nas Bahamas. Só, né? Que pobre, né? Não tem... Ele ingressou na Marinha Real Britânica aos 17 anos, onde serviu até os 20. Com 17 anos ele entrou na Marinha? E não é qualquer Marinha, né? Não. É a Marinha Real. Britânica. E não é qualquer Marinha Real, é a Marinha Real Britânica. Com aquele sotaque. Sim, sim. The Royal Navy. Falando Mr. Sean Connery. Agora o sotaque escocês de Sean Connery, falando James Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Coisa linda, cara. Coisa linda. Sensacional. Ai. Então. Continuando sobre o Sean Connery. Depois de ele deixar a Real Marinha Britânica... Ele se sustentou trabalhando informalmente como motorista de caminhão. Ele dirigiu caminhão. Caminhão. Foi modelo, pedreiro e guarda-costas. Modelo e pedreiro são coisas que normalmente não... E caminhoneiro. O cara é... Pra quebrar, né? Sensacional. Nos anos 50, ele representou a Escócia na etapa londrina do concurso Miss Universo. Sério? Ele competiu no Miss Universo? Foi. Quando ele tinha, na época, 20 anos... E não ganhou o primeiro prêmio. 40 anos mais tarde, Sim. Nos anos 90, ele foi eleito pela revista People, o homem mais sexy do mundo. Em quando? 1990? Isso. Quando ele tinha 60 anos. Procede, ainda não tinha nascido. É, então tinha que ser pra ele mesmo. Foi sensacional. Foi na época dos anos 90 que eu lembro um dos grandes filmes deles, fora o 007, que eu gosto muito também, que é o... aquele. Aquele filme? Armadilha. Armadilha com a Catherine Zeta-Jones? Com a nossa Bela. Aquela cena dela desviando do laser. Oh. Meu pai do céu, mano. As nádegas para o alto, a região lombar para o alto. São dois filmes dela. Vamos desviar um pouco do 007 aqui. Sim, sim. Pra fazer o um parênteses sobre a Catherine Zeta-Jones. Outro filme dela é muito bom, é o Zorro. Ah, excelente filme. Não gostei do filme Zorro, mas eu só vi por causa dela, sabia? Era muito bom. Fora aquele filme Chicago. Pra terminar. Aquele musical. Sensacional. Nicole Kidman. E a Queen Latifah. É, né? Queen Latifah. Nossa. Nicole Kidman participou do filme? Eu acho que participou. Não, ela participou de Rouge. Ah, é verdade. Juan não é tão fã de Nicole Kidman quanto parece. Quem participou foi a mina. Do Eu Mesmo Irene, lembra? É verdade. Perdão. Renée Zellweger. Perdão, pessoas. A Bridget Jones. Nossa querida Bridget Jones. Enfim, voltando aqui ao 007. Roda a fita. Roda a fita agora. Fita? Para? Rodou na fita. Pro 007? Rodou? Foi um barulho que eu ouvi? Não. Eu acho que é isso aí. Não sei muito bem como prosseguir com... Sim, volta a fita do 007. Sensacional. Vamos voltar lá. Enfim, ó, como a gente acabou de falar, ele fez o primeiro filme dele como 007 contra o satânico Dr. No. Ok. Em 1962. Foi gravado no Caribe. É isso que eu gosto do 007, cara. Ah, vamos gravar um filme. Vamos pra onde? Vamos pro Caribe. Vamos pro Alasca. Vamos pra Rússia. Sei lá. É o lar, né? É o sentido aventureiro do 007. É isso aí. Entendeu? E isso se transfere para os filmes. Não, lógico. Enfim, ele fez ao todo... 5 filmes, não foi? Eu acho que foram 5. Temos 007 contra o satânico Dr. No. Temos Moscou contra 007. 007 contra Goldfinger. 007 contra Chantagem Atômica. Com 007 só se vive duas vezes. E pra mim o pior filme do 007 até hoje. 007, Os Diamantes São Eternos. De 1971. Foi em 71. Foi o final aí da carreira do Sean Connery como 007. 6 filmes, acertei em cheio. 6 filmes. Tô... Tá ligado no 007. Tô ligado. E uma curiosidade legal é que se você pegar os filmes antigos do 007, como Moscou contra 007 ou qualquer outra coisa, a agência do mal, no caso, se eu posso falar assim, se chama Spectre. Olha. Que é a organização. Por exemplo, no Moscou contra 007, essa tal de Spectre, ela monta toda uma concepção para eliminar o Bond e vingar a morte do Dr. No, que aconteceu no outro filme, entendeu? Tipo uma sequência de que mesmo. Que tinha, né? A Tatiana Romanova, aquele nome filmaço, russo, né? Coisa, né? E foi uma característica que foi se perdendo, né? Até há pouco tempo, na sequência do Daniel Craig, que a gente vai chegar lá. Sim. O primeiro filme, o Cassino Royale, ele tem ligação direta com o segundo, o Quantum of Solace. É, porque segue é como se fosse uma sequência, né? E o terceiro também, o Skyfall, que ainda tem a mesma organização que está ainda por trás dos acontecimentos. E tudo. Mas isso não aconteceu, por exemplo, nos filmes do Pierce Brosnan. Não, cada um seguia uma... Uma linha diferente, uma história diferente. Ou seja, características da época. Talvez agora... como a nossa época agora, século XXI, estejamos... Voltando ao passado em alguns aspectos? Sim. Talvez as sequências de 007 sejam uma delas. Espero que sim. Agora filosofando que a gente... agora, né? Foi. Eu fiquei, tô pensando até agora em todas as palavras. Olha. Thiago. Fale. A gente tá chegando mais ou menos na metade do nosso podcast. Nossa. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E você sabe que essa hora tá chegando. Não adianta você fugir. É hora da vinheta. É hora da vinheta! Tá chegando aquela hora, a hora que vai dividir águas, a hora que vai arrasar corações. Com aquela vozinha faz? Qual? A voz suave de radialista. A voz suave do radialista. A hora do desespero do nosso amigo Thiago, que também é a minha hora do desespero. Porque eu tenho que seguir o caminho contrário do que ele falar. E nem sempre isso funciona. É hora da pergunta do dia. Pergunta do dia. Thiago. Fale. A gente tá falando do 007. Pode mandar. Pergunta do dia vai ser uma pergunta polêmica. Você tá preparado? Tô. Tá preparado mesmo? Vou falar. Manda. Thiago, quem deve ser o próximo James Bond? Ah. Falei. É, porque tem características próprias, né? O James Bond, por exemplo, ele tem que ser britânico. Não necessariamente, a gente pode estar abrindo espaço aí. Eu não vou te dar ideias. Eu não quero complicar a minha resposta no final. Não, mas ele tem que ser britânico. É pré-requisito básico. O personagem é britânico. Eu sou brasileiro, mas eu consigo fazer um sotaquezinho britânico. Tá bom. Eu falo depois. Na sua resposta no final do episódio. Agora eu queria entrar, falar do meu James Bond favorito. Que continua na minha mentalidade do contra. Ele infelizmente só fez um filme. E é porque... Por isso que ele é só o único. Ele é o meu James Bond favorito, é o George. Lembra de mim? Lazenby. Por que ele lembra de mim? Porque ele só fez um filme, quase ninguém lembra dele. O pessoal normalmente passa do Sean Connery pro Roger Moore. E eu fico bolado com isso. Tô nervoso, cara. O que que ninguém lembra do Jorginho? Jorginho, né? Lazenby. Seu amigo. Jorge! O nome completo dele é Jorge. Os pássaros são nervosos também. É porque eles estão com saudade de Jorginho. Eles também gostam do Jorge Lazenby. Ah, a fauna e a flora aqui no Rio de Janeiro. É, não vamos misturar aqui. Tudo certo. Jorge Robert Lazenby, ele foi o segundo ator e melhor a interpretar o agente secreto James Bond. Sabia disso? Ele voltou... O James Bond mais seco, assim, um Bond mais sombrio. Uma coisa mais... Sórdida. Um James Bond que todo mundo gosta. Assim. É o James Bond grunge. O James Bond grunge, entendeu? Eu sabia que ele é natural da Austrália, que não é britânico, olha aí, tá vendo? Foi por isso que ele foi dispensado. Não. Sotaque australiano pra fazer o James Bond. Didgeridoo, mate. What are you doing, cunt? E o James Bond, como ele My fala? Name is Bond. James Bond, hey? Você é o meu canadense. Volta pro Chagona ali, que é... Escocês. My name is Bond. James Bond. E agora o britânico. My name is Bond. Sir James Bond. Então, mas aí tu viu como o cara foi dispensado, né? O George. O Jorginho. Não, o Jorginho é o melhor James Bond que já fez. Essa vozinha, ele vai fazer o James Bond. Não, ele sabe fazer. Sabe fazer o sotaque. O que eu acho legal... É que em 1964, um Jorge Lazenby mais novo desembarcou em Londres. Que, coincidentemente, foi no mesmo ano que o Ian Fleming, que é o criador da série, morreria em Londres. E que Pierce Brosnan, com 11 anos, chegaria em Londres também. Sensacional. Então você tinha três pessoas que iam estar envolvidas com James Bond em Londres em 1964. Uau. Coincidência? Piração, cara. Eu acho que não. Psicodelia, eu diria. Ele fez o melhor filme de todos os tempos, que foi A Serviço Secreto de Sua Majestade. O único filme dele. O melhor. Um único. O melhor. O filme que passa em Portugal. Lá ele tenta matar, né, o Blofeld, que é o chefe da Spectre, a organização que está aí presente no novo filme. E ele vai conhecer uma coisa que eu achei que é um bonde mais humano, vai conhecer a futura esposa dele. Ele se casa nesse filme. Olha! É! A Serviço Secreto de Sua Majestade. Se você não conhece, dá uma chance pro Jorginho. Ele vai te fazer feliz. Tá bom, vou ver. Prometo. Tá bom, depois dele, começa a era dele. Do dele, comediante. Do cara. O velho. Do bom. Não tão bom quanto o Lazenby, mas vamos lá. Roger Moore. Roger Moore. Repetindo. Roger, Mu. Sotaquezinho dele, como é? O Roger Moore é um cara mais americano, entendeu? Então, o sotaque britânico dele vai ser bem parecido. Entendeu? Repeating again. Roger Moore. Olha. Ele é Sir também. Ele também é Sir. Também é Sir. Ele foi o terceiro ator a interpretar o James Bond. Ok. Só que ele interpretou em mais filmes até então, 7. Foram 7 filmes. 7 longas metragens. Desde 91 atua como embaixador da UNICEF. Ele é embaixador da UNICEF? É. E por suas ações humanitárias, foi condecorado em 99 como Cavaleiro do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. Beijos pra ela. Beijinho, Rainha. Tudo nosso. É, eu falo aí. Rainha, parece que eu tô falando com a minha esposa de 70 anos, né? Mas tudo bem. É, recebeu o título de Sir. Após a assinatura do contrato, o produtor fez duas exigências. Voltando ao filme, né? Sim. Os filmes. O ator inglês deveria emagrecer e também cortar o cabelo. Olha, falaram pra ele que ele tinha que perder peso e tirar a cabeleira. Isso aí. E aí? Morpheus, sem questionar. Ele fez falou, tudo direitinho, vambora, né? Ficou mais magro, cortou as madeixas. A produção pediu outra vez que ele emagrecesse e cortasse mais ainda o cabelo. O quê? E ele cumpriu as exigências. Ele cumpriu as exigências, mas questionou os produtores na segunda vez. Afinal, por que não chamava o ator mais magro e com o cabelo mais curto para atuar como agente? É o que eu falo, cara. Eu mandava todo mundo acessar o www.mylittlepony. Mas ele feliz. É um Sir. Se ele é um Sir... Ele faz o que manda ele. Posso falar rapidamente os filmes dele? Sim, diga lá. Fala os títulos do... Vive e Deixe de Morrer. Foi okay. O primeiro filme, o primeiro longa dele. Eu vou passar todos eles... Sim. Todos eles rapidamente. 007 contra o homem... Com a pistola de ouro. Bom. Sem trocadilhos, por favor. Ele tem uma pistola de ouro. Não é o membro de ouro, como o nosso amigo Austin Powers, né? Isso aí. Depois ele fez O Espião Que Me Amava, um dos melhores filmes da série. Sim. Depois ele fez Contra o Foguete da Morte. Excelente filme. Um outro grande filme da série. Depois ele fez Somente Para os Seus Olhos, 007, Somente Para os Seus Olhos. Ok. Contra o nosso querido Octo. Octo. Logo depois, Octo. Puxa! É isso aí. E fechou Na Mira dos Assassinos. Que eu não gostei desse filme também. Eu tendo a não gostar dos últimos filmes dos atores. Eu tô percebendo isso. É porque geralmente deixa aquele gostinho de quero mais em alguns 017, como Sean Connery, o próprio Roger Moore. Oh, excelente, impecável. Timothy Dalton. George Lazenby. Mas Timothy Dalton também tá entrando na lista agora. Foi um gancho bom agora. Foi um engano, mas foi um gancho. É isso aí. Você sabia que o Timothy Dalton nasceu no País de Gales? Olha, ele também foi... é britânico. Também não deixa na de Colônia, ser britânico. Ali. Tem aquele sotaque esperto. Ele fez quantos filmes? Ele fez um total de 3 filmes, se eu não me engano. Não, 2 filmes, perdão. Foram 2 filmes. Temos... 007 Marcado para a Morte. E Permissão para Matar. O legal do Timothy Dalton é que ele fez muito teatro, entendeu? Quando o Sean Connery falou, não quero mais fazer 007, acabou pra mim. Tô cansado. Não dá, cara. Ele falou, foi lá e se ofereceu pra assumir o papel. Mas os produtores falaram, não, você é muito jovem. Olha. E um tempão depois ele voltou. E ele é considerado por muitos fãs como um dos melhores 007. Que deu aquela quebrada, né, no Roger Moore, que o Roger Moore tende um pouquinho mais pra comédia. Enfim. O logo que eu depois. Acho, posso só falar sobre o 007. Claro. Permissão para Matar? Que foi o primeiro 007 que mostra um 007 rebelde. Ele pede demissão pra matar alguma coisa, porque mata uns amigos dele e vai em furor violento de vingança. Parece que o Bill. Só que com 007. Sensacional, hein? Timothy Dalton, um abraço. Um abraço, caloroso. O quinto ator a fazer o personagem James Bond, um inacabável James Bond, foi ele. Ele. Quem? Ele, aquele. Aquele cara com cabelinho de gel. Pierce Brendan Brosnan. Oh! O nome dele. Ele é natural de Navan, na Irlanda. Ah, ele também é daquela área assim ali, só que ele é Hanna. Ele... They're all after me Lucky Charms. Como é, você tá? They're all after me Lucky Charms. Sensacional. Ele também é ativista? Ou seja, todos eles têm... Tem uma preocupação, menos o Sean Connery, né? É, o Sean Connery é... tá lá em Bahamas. Sean Connery só liga pra um animal. Pussy. Você. É isso aí. Um belo animal também. Excelente animal. Não deixamos de deixar morrer. Turma da Mônica.com.br. Ele é ativista e defesa da natureza. Tem... atua em filmes de gêneros variados hoje. Ele é filho único dos pais separados, viveu até os 11 anos no internato irlandês, enquanto a sua mãe trabalhava em Londres. Após o pai abandonar a família, em 64, junto com a sua mãe e o padrasto, mudou-se para Londres, onde teve seu primeiro contato com o cinema, coincidentemente com o filme 007, contra Goldfinger. É, ele até fala nas entrevistas, né? Na capital inglesa, cursou a escola secundária pública de Putney, onde era chamado de irlandês. Oh, por que será? Ele era, então... É que nem um gladiador espanhol, né? Espanhol, é isso aí, espanhol. Então, ele era o irlandês. O irlandês. Irlandês, irlandês. Isso daí. Ele atuou nos filmes 007 contra GoldenEye, que virou jogo. Virou. O melhor jogo de 007 até de todos hoje. Os tempos. Mas vamos chegar nos jogos daqui a pouco? A gente vai falar, porque não tem como ser um RPG de mania se a gente não falar de jogos. É, lógico. E nada melhor do que um jogo do 007 pra... Próximos filmes do... Ele fez, logo depois, 007, O Amanhã Nunca Morre. O Amanhã Nunca Morre. Esse daí é um filme abaixo. É, eu não gostei muito. Não gostei muito. Depois ele fez 007, O Mundo Não É o Bastante. E ele fechou sua participação como o agente M6, como 007, Um Novo Dia Para Morrer. Que eu gosto desse filme. Eu gostei bastante do 007, Um Novo Dia Para Morrer. Música de abertura, tem o meu vilão favorito, que é estranho, né? Porque meu bonde favorito é o George Lazenby. O vilão... Meu vilão favorito é de um filme do Pierce Brosnan. É o... Pode se chamar de... É, cara de diamante, talvez. Sim, ele tinha... E o que eu achei legal é que foi o primeiro filme, assim, que o bonde foi capturado, torturado, né? Ele passa por toda aquela tortura. E tem aquela cena clássica dele. Eu acho clássica. Que ele chegando num... depois de alguns anos e ter fugido... com barba grande. No hotel, né? No hotel. Ele chega no hotel, fala que é o quarto dele. Depois ele vai lá, corta o cabelo. Faz a barba. Aquele... Fazer a barba é uma coisa que poucos James Bond fazem. É, eu só aí. Vi o Pierce Brosnan e Daniel Craig fazendo a barba. Aquela cena da navalha? Quem? Daniel Craig? Eu falei Daniel Craig. O próximo da lista. Mentira. Caraca, cara, você tá... Parece até que a gente tem uma cola aqui na nossa frente. Inacreditável. Isso é empresa, né? O nome dele é Daniel Worgton Craig. Sim. É o Rugton, talvez. Rugton. Não sei, certo. Ele tem um nome muito complicado. Ele tem 44 anos de idade hoje. Ele é natural de Chester. Não a comida Chester, mas ele vive na Inglaterra. Se ele tivesse nascido no Chester. É, seria meio estranho. Ele está... Meu pai do céu. Chamo de você. Eu sou de Chester. É, voltando. Diga sensacional, lá. Cara. Enfim. Volta aqui. Ele está rodando seu 24º filme, ou melhor, o 24º filme da série James Bond. Sim. Que é o 007... Spectre, ele passou a infância em Liverpool. Ó, terra dos Beatles. Terra dos Beatles. Quando aos 16 anos, mudou-se para Londres para estudar. Em 91, formou-se pela prestigiada Escola de Música e Representação de Guildhall. Ó. Muito, muito bem. Um bom aluno. Bom aluno. É assim que eu gosto de ver, Daniel Craig. E até agora ele viveu o... Agente M6 nos filmes 007 contra o Cassino Royale. Ok, um bom filme. Logo depois ele fez 007 Quantum of Solace, que é muito bom também. Sim, voltando ao Cassino Royale, que a gente falou semana passada do Mads Mikkelsen, o Le Chiffre. Isso, o grande Le Chiffre. Há vários personagens icônicos desse filme. Sim, sim. E tem, ele revolucionou um pouco a história do James Bond. Que... Sabe quem tem também? Todos os atores de James Bond têm uma característica bem própria, assim, né? O Sean Connery era mais o sedutor. É, mais... Entendeu? Mais o galanteador. Por exemplo, o Roger Moore. Excelente. George Lazenby, o mais sombrio. Isso, o Roger Moore. Aquele arma sereno. Um cara um pouquinho mais brincadeira, usava da comédia. Isso, o time de Dalton também. É verdade. E sabe quem também tem no Cassino Royale? O quê? Eva Green. Eva Green, a grande Eva Green. Que sempre volta. A gente sempre volta a Eva Green. Porque... Eva Green. Porque ela merece que ela se volte. Pode, ela pode. Ela sempre volta. Ela é como se fosse uma dama fatal. Sim. Mas isso parece um outro filme, né? Eu acho que é um outro filme. Talvez pra um próximo especial, quem sabe. Um próximo. Um beijo, Dama... Ou melhor, Eva Green. Eva Green. Um beijo. Você acha que com o passar do tempo a Eva Green vai amadurecer e vai ficar Eva Yellow? Não sei. Mas essa piada foi muito ruim. Palmas do macaco para ele. Ah, que decepção. É o macaco estreante, né? É, começou. É agora tá aqui no nosso set. É o macaco Timmy? Timmy o macaco. Não o Timmy Tanner. Eu sinto saudade da cigarra de Josh. Então põe a cigarra de Josh. Cigarra de Josh. Oh, oh, ela sempre volta. Ela sempre volta. Cigarra de Josh. Um beijo. Um abraço. Mas diga lá, enfim. Ele fez depois o... Você tava falando do Quantum of Solace. E isso também, que é um bom filme, que tem a Kurilenko. Sim, Olga Kurilenko, né? Olga Kurilenko, que ela fez também Hitman. Fez? Fez Hitman. Acho muito ela bem. Muito bonitinha. Ela é muito bonita. Gosto muito dela. Gosto muito dela também. Ela bem merece e mudou um pouco o ar das Bond Girls também, pelo o ar leste europeu que ela tem. Leste europeu. O grande leste europeu. Mulher do Gugu que tava por lá, sabia? Tava? Leste europeu, tava nas praias de nudismo. Tava? E o que ela comentou sobre as praias de nudismo? Falou nada, falou que tava chato. É? É. Vai entender. É, coisa estranha. E ele terminou, por enquanto, até lançar o Spectre, o último filme do 007 e o último filme do Daniel Craig, por sinal, é o Operação Skyfall. O mais recente, né? Isso, até saiu outro. É, que tem uma grande inspiração no filme Esqueceram de Mim. É verdade, não deixa de ser. Pelo aquele final em que ele faz as armadilhas na casinha dele. De veraneio. Excelente. Enfim. O que eu acho legal é ver o James Bond deitado numa cama com uma senhorita debaixo do braço, tomando uma Heineken. Aí ele vê que caos tá acontecendo na Inglaterra. Ops, vou voltar a trabalhar. Eu tava vendo como um fantasma. Tava. E eu sabia que eles usaram milhares, e eu digo milhares de litros de Coca-Cola, não podia ser Pepsi, tinha que ser Coca-Cola, pra poder grudar, assim, evitar que as motos derrapassem na sequência de ação. Sensacional. Só com a gente você sabe disso. Só com RPG Mania. Ou no site oficial do James Bond Brasil, né? Ah, foi de onde muitos desses factoides saíram. É, isso daí é um mero detalhe. Ô, Thiago, claro, a gente não estaria completo se a gente fosse falar do... mais icônico videogame do 007 das nossas vidas foi o GoldenEye para Nintendo 64. O grande GoldenEye. Aquele jogo... Temos a trilha sonora do jogo? Eu acho que tá tocando no fundo. Então, vamos a ela? Aumenta o volume, Cigarra Josh. Tema clássico? Classiquíssimo, eu diria. Cara, eu lembro de jogar isso pela primeira vez. Ver aquelas caras quadradas. Aquele cenário enorme. Lembra aquela sequência que ele pula da represa? Represa Ruvo. Represa Ruvo. Eu falei, o videogame não vai ficar melhor do que isso. Melhorou um pouco. Um pouquinho. Um pouco. Textura, principalmente. Eu a primeira vez que eu joguei, eu não tinha Nintendo 64. Mas uns amigos meus tinham. Primeira vez que eu joguei com uma galera... Numa TV de tubo de 29 polegadas. 29 polegadas. Um grande era, sucesso era na época. Era ostentação você ter uma ostentação. TV. E era meio um... A gente fazia meio que um Frankenstein, porque um tinha o videogame. Não. O outro arranjava os controles, que ele não tinha quatro controles, ele tinha dois. Então um outro amigo pegou controles. em si mesmo dos controles, a Angel Game. E um outro amigo arranjou a TV. E eu? Você vai me perguntar. Eu dei as cadeiras. Ó, importante também. Cadeiras, ninguém vai jogar em pé, né? Lógico. Então, né? As cadeiras e um amigo nosso liberou o rango. E o outro a bebida. E todos fizeram uma grande festa pra jogar GoldenEye. Todos ficaram felizes. Tinha umas regras a gente pra jogar aquele inovador multiplayer para 4 pessoas. Você sabia que um dos planos principais pro multiplayer do GoldenEye era ter All Bonds? Você poderia escolher o seu James Bond favorito. Se você quisesse jogar com o Pierce Brosnan, se você queria jogar com o George Lazenby, se você queria jogar com o Sean Connery. Que bom, cara. Sensacional. Só que eles tiraram. Infelizmente. Infelizmente, ia ser muito mais legal. As regras básicas para jogar o multiplayer. Da onde eu jogava? Uhum. Com os meus amigos eram. Não podia aquela arma dourada, infernal, de um tiro fatal que ela tinha. Não era podia. Era um tiro fatal mesmo. Era um tiro fatal e ela era muito apelativa. Fora a arma laser. Quem gostava. Vai se lembrar daquela icônica arma laser? Eu gostava de usar arma laser. Eu provavelmente seria odiado nesses... O que eu gostava de fazer? Usar aquelas duas Uzi. Lembra das duas Uzi? As duas Uzi, sim. E ele tinha um sistema inovador de recarregar as armas. Ele não precisava nem tirar as armas das mãos para recarregar. Ele só descia a mão, pronto. Recarregava e voltava. A gente não via como acontecia. Não via. Só fazia barulho. Acontecia. Sistema inovador. Eu posso ficar lembrando aqui de horas a fio, as fases muito boas. A primeira da empresa Hoover, por exemplo, que é muito boa. Aquela fase sensacional. Que tem que explodir os dois dutos de gasolina. Lembra? Eu devo ter morrido umas 10 vezes até eu descobrir que era pra fazer. Fora aquela fase icônica que é na neve. Olha, interminável aquela fase. Uma nota a todos os desenvolvedores de jogos que escutam RPG Mania, que são quase todos. É, lógico. Um beijo pra eles. Você vai fazer um videogame? Coloca uma fase na neve. Acabou. Tem que colocar. Acabou. É pré-requisito, né? Agora está se tornando pré-requisito. Principalmente naquela época do 3D. Era revolucionário o sistema de textura na neve. Tinha aquele outro grande jogo, lembrando de Nintendo 64. Sim. Do snowboard. Snowboard. Quem não vai lembrar aquele glorioso jogo sobre a neve? Do esporte sobre a neve, snowboard. Muito bom. Então façam... Reverências. Façam fases na neve. E se você faz um jogo de tiro, faça uma fase sniper. Lógico. Todo mundo gosta de jogar de sniper um pouquinho. Lógico. E faça uma fase GoldenEye. Ou melhor, faça de novo o jogo GoldenEye. Ou imagine, um GoldenEye para PS4. Um GoldenEye para PC. O PC vai ficar inferior. Não vai ficar inferior. Fica inferior. A gente tá recebendo o GTA 4 agora, muito melhorado. Depois de 15 anos. Vamos entrar nesse assunto que é meio triste. Hoje é um especial James Bond, vamos falar de James Bond. Então, um GoldenEye pra PS4, eu vou te falar um negócio. Agora, seria, deixa eu melhorar. Espetacular. Deixa eu melhorar um pouquinho mais. O quê? A gente sabe que a fase sniper é boa. A fase da neve é boa. É boa. Uma fase sniper na neve. Seria ainda melhor. Segura essa. Chupa a sociedade. É isso aí, fuck the police. Ou the pussy. Ou octopus. Tchau. Pai do céu. Não adianta fugir, não adianta se esconder. A pergunta vai voltar e vai encontrar você. Olha, tá fazendo rimas? É, freestyle agora. A pergunta do dia que você vai ter que responder e eu vou ter que, de alguma forma, falar uma coisa contrária. É quem deve ser o próximo James Bond. Thiago, é com você. Vamos lá. Mentalizei agora, Tuzão. Eu queria que fosse que o... Que o Daniel Craig, o contrato tá acabando agora. E tá. James Bond vai ter pra sempre. Olha! Tem uma tá musiquinha ouvindo? Tocando. Sensacional, né? Quem seria? É o próximo personagem, James Bond? Quem? O Goku? Olha quem apareceu, cara. Quem é que aparece? É o Goku o próximo? James não Bond? Sei, na minha opinião? Qual é o seu próximo James Bond? Não seria o Goku. Entendeu? Porque seria meio impossível. Injusto, seria um crossover com... em cima de um. Ia ser uma mistura espetacular. Mas seria. Eu queria que fosse o Idris Elba. que tá sendo especulado. Eu não acredito, cara. Eu te odeio. Eu queria que fosse o Idris Elba, porque ele pode ser o primeiro James Bond negro da história do 007. Eu não quero mais falar com você. Então... Olha, eu venho falando do Idris Elba como 007 há 5 anos. No momento da pergunta do dia, ele me vira e fala Idris Elba. Eu tô com 28 argumentos prontos pra o Idris Elba. Eu ensinei esse Schluter, cara. Sensacional. Enfim, na minha opinião, Idris Elba, como a pergunta é pra mim, Idris Elba tem que ser o 007, porque ele pode fazer história. E, além do mais, ele faz um ótimo personagem no Thor. E ele é o Heimdall. Heimdall no Thor. E ele faz também nosso querido... Círculo de Fogo, Pacific Rim, pra quem não... Sim, sim. Não decifrou o qual é a música. Pacific Rim. Estamos escutando música? Pacific Rim, talvez nós estejamos escutando alguma coisa. Talvez. Não garanto. Em que ele faz o comandante lá, um personagem muito bom também. E ele merece uma chance como James Bond. Porque é da Universal, e a Universal normalmente faz a gente pagar pelas coisas que a gente usa. Lógico, mas o Idris Elba será um grande James Bond. Como eu tenho algumas fontes, provavelmente ele pode ser. Eu tô boladão contigo agora. Boladão? O que é isso? É funk? É funk agora. Funk. Olha, eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu tava preparado por Idris Elba. Porque eu achei que você ia falar qualquer pessoa no mundo menos Idris Elba. Por quê? Isso é preconceito? Não, porque o Idris Elba é meu ator favorito. Mas entendeu? Eu sou moreninho também, que nem ele. Não, nada a ver com... Cor. Nada a ver com cor. Eu sou um grande fã do Idris Elba. Eu tô promovendo ele há muito tempo, entendeu? E chegou nisso. Enfim. Sabe qual é a minha escolha? Qual? Tom Hardy. Por quê? Só pra ser do contra. Não tem nenhuma argumento? Tem. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir o James Bond pegar e virar pro vilão e falar: "Now you have my permission to die." Como Bane. Eu vou querer o Bane como James Bond. 00 Bane. Seria espetacular 00 Bane. Falei. Tá falado. Pra essa semana, meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. Tenha uma semana produtiva. E com altas mortes. Assistam 007, que ele fez parte da nossa história. Ou melhor, ainda está fazendo parte da nossa história. E promete grandes emoções. Certamente. É isso aí. Não, gente, não é o Goku. Tudo bem? Tudo. Oi. Ah, eu tô aqui perto de casa já. Tchau.